acontece nesse mundo prejudica os irmãos. Sofrimento pra família, isso acontece todo dia. Veja, o mal está crescendo, o bem sobrevivendo. Aqui tem o Deus da justiça. A cada segundo a fé se multiplica, quebrando as barreiras do mal da minha vida. Vários manos aqui desacreditam. Sou da Terra, voz, nova mensagem de paz eu vou mandar. Jesus está voltando para te salvar. Basta só você buscar, basta só você buscar. Cansei de perder, agora eu quero ganhar. Se Deus é por mim, ninguém pode me parar. Cansei de perder, agora eu quero ganhar. Se Deus é por mim, ninguém pode me parar. Ninguém pode me parar, ninguém pode. Tô à procura da paz que se perdeu e que ninguém pode achar. Encontrei a paz que me fez viver, mudando a minha vida, me fazendo renascer. E hoje consagrado pelo Espírito Santo que caminha comigo, me livrando das garras do inimigo. Fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Estou aqui firme e forte, com fé eu consegui. Ontem na perdição e hoje aqui na glória. Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. Agora eu tenho, pode crer, um novo rumo. Eu encontrei a paz que não estava nesse mundo. Basta buscar, perseverar e nunca desistir. Cada um é cada um, eu também quero sorrir. Basta buscar, perseverar e nunca desistir. Achei no mundão, logo busquei Jesus Cristo e consegui seu perdão. Fiquei arrepiado, sentindo meu coração aquela voz me falando: eu sou a paz e a salvação.